começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Opa, moçada! Alô você, tudo bem? Tudo legal? Tô no ar para toda a nossa rede. Brasil, Portugal, Paraguai, para todo mundão. Muito obrigado, são mais de 105 rádios a partir de agora com a gente no programa Carlos Pitty. Muito obrigado pela sua audiência, tudo de bom. Na próxima hora tem programa Carlos Pitty aqui, ó, na sua rádio. Com muito prazer, hein? Obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda, onde quer que esteja ouvindo o programa. Ah, e daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva no programa Carlos Pitty com os melhores artistas da música sertaneja. Já, já, Carla Ribeiro trazendo para você os lançamentos dos artistas da semana, as novidades aí pra você, tá bom? E tem a Miroca trazendo as notícias do mundo artístico, tudo, tudo, na próxima hora. Tem música pra matar a saudade, os maiores sucessos do Brasil e, pra começar, Carlos Pitty, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Que te mandou perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Tudo de bom, obrigado, viu, a você que tá comigo aqui, ó, na sua rádio, no programa Carlos Pitty.

uma vontade imensa de te ver. Sabe, eu gosto de você, mas você não entende, eu nem sei porquê. Fico flutuando como adolescente, meio de repente, quero te encontrar. Te espero com flores na porta da frente, nosso bate-horário no mesmo lugar. Eu já fiz downloads do meu coração, instalei um antivírus na minha paixão. Quando abro minha tela só vejo você, me chamando bem amor. Invadiu de vez minha memória, alterou o futuro da minha história. Até em meus sonhos só vejo você, me chamando bem amor. Me chamando bem amor. Hoje eu acordei de manhã, uma vontade imensa de te ver. Sabe, eu gosto de você, mas você não entende, eu nem sei porquê. Fico flutuando como adolescente, meio de repente, quero te encontrar. Te espero com flores na porta da frente, nosso bate-horário no mesmo lugar. Eu já fiz downloads no meu coração, instalei um antivírus na minha paixão. Quando abro minha tela só vejo você, me chamando bem amor. Invadiu de vez minha memória, alterou o futuro da minha história. Até em meu sonho só vejo você, me chamando bem amor. Me chamando bem amor. Me chamando bem amor. Vem amor com Jorge Henrique Cristiano. O próximo lançamento de hoje, eu sei que você já conhece, mas tão de música nova, então eu vou lançar aqui pra você. Meninos de Goiás, irreverentes, dançantes, versáteis e talentosos, o trio dos Meninos de Goiás encantam multidões por onde passam. Com músicas próprias e de grandes parcerias, estão conquistando o Brasil com a sua turnê ao longo do ano. E esse trabalho novo tem participação especial, sabe de quem? Edson e Hudson, Rodriguinho, André e Adriano, Guilherme e Santiago, César e Paulinho, Mato Grosso e Matias e mais um monte de artistas. A música de trabalho tem participação com Eduardo Costa e é a que eu vou lançar aqui pra você hoje. Meninos de Goiás com participação de Eduardo Costa, vê se volta comigo! Lançamento. Agora põe um copo de pinga pra mim aí que eu vou cantar essa moda com vocês. Chora! Ah, Brasil! Eduardo Costa e os Meninos de Goiás. Escuta aí, CG. Vai lá! Só consigo acalmar o meu corpo sentindo suas mãos. O desejo em mim pega fogo, explode em mil paixões. Saudade que mora em meu peito tá chorando e outra vez te chama. Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama. Tá difícil viver sem tocar em você e me achar em outro amor. Não consigo. Tá difícil assim, você todo mundo no deck. Volta comigo com o Menino de Goiás e participação de Eduardo Costa. Gente, essa indicação foi do DJ Jassa, então quem quiser baixar a música, conferir mais novidades, é só entrar no site minadosom.com.br, tá bom? E semana que vem eu volto com mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Ok, gente, vamos embora! Um forte abraço a você aí, tá ligadinho comigo? Obrigado, viu? É muito bom contar com você, curtir a programação aqui do nosso programa Carlos Pitt. E a todos os pais, já que estamos aí comemorando o Dia dos Pais, um forte abraço, hein? Parabéns a todos os papais comemorados aqui no Brasil, hein? Neste mês de agosto. Abraço, paizão! Um abraço ao meu pai, o Gabriel, seu Gabriel Kalinowski, que deve estar lá, ó, ligadinho comigo, ouvindo o programa Carlos Pitt. Bom demais! Hora e vez de matar a saudade! Bom demais, hein? Chique! Leandro e Leonardo, bons tempos, hein? Entre tapas e beijos pra relembrar! Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou viver. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/CarlosPittOficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. E hoje aqui, diretamente do Unique Studio em São Paulo, estou recebendo essa moçada diretamente da cidade de Piracicaba. Eita, é um pouquinho de mineiro com paulista. É o baiano que ficou com preguiça, né? Gustavo e Jessé. Tudo bem, moçada? Tudo bem, pedido. Tudo bem. Gente, que é um prazer aqui estar nessa emissora maravilhosa. A gente que veio lá de Piracicaba, como você disse. E vamos lá. Você não fala um Ronaldinho igual os pessoal de Piracicaba? Não, na verdade, assim... É um misto, né? É. Mas ele é, você é do Maranhão, né? É, Imperatriz Maranhão, um pouquinho mais pra cima ali, né? E como é que vocês foram se encontrar? Engraçado assim, que nós temos uma formação musical, né? Nós éramos instrumentistas de outras duplas, de outros conjuntos. E aí, no freelance que a gente fala, né? A gente se conheceu. Acabamos se conhecendo, tocando por um outro artista. E no intervalo desse show, comecei a brincar com o violão lá, ele ouviu, essa música eu conheço, começou a cantar junto também. A gente nem fez intervalo, né? O contratante, não, vamos comer uma, não. Vamos ensaiar. Isso aí, já começamos, vamos no churrasco ali, leva o violão, vai no aniversário ali. Começou. E foi indo, hein? Mas o teu nome tem a ver com o ídolo Jessé ou não? O cantor Jessé? Você conhece ou não? Mas pela questão, conheço, sim. É bíblica, né? Meu pai foi muitos anos pastor. Minha família inteira tem nome bíblico. Uhum. Eu ia perguntar se ele escolheu o nome, né? Quando você nasceu. Não, mas eu digo, então o nome foi razão bíblica, não pelo cantor Jessé. Isso, é, mas pela influência bíblica mesmo. Ah, entendi. Deu certo. Ficou. Né? Tanto que montou a dupla e não mudou o nome, né? É, inclusive a dupla antigamente chamava Luiz Gustavo e Jessé. Aí por uma atitude de empresários, né? Pra simplificar. Pra simplificar, bem, justamente, né? Porque o meu nome tem Luiz no meio, né? Mas agora só ficou Gustavo. E a gente deixou tudo com G também pra não ter aquela complicação, né? Mas rapaz, eu tô pensando em mudar até meus documentos já, rapaz, com o meu nome aqui. Nem meu pai, minha mãe lá lembra o nome de batismo já, né? Então. Às vezes quando tá com muitas contas assim, a gente. É, aí. Não, vamos. É verdade. Vamos mudar um número assim também. Bom, vamos falar aí, vamos mudar de assunto já. Vamos fazer uma música aí pra nós? O que vocês vão cantar aqui pra nós? Fazer a música Tá Tudo Errado. É a música de trabalho de vocês? Música de trabalho, inclusive composição do nosso amigo Flavinho. Oh, que já estiveram aqui no programa também, né? Grande compositor, grande, né? Compositor, ele que também produziu o nosso DVD, que tá maravilhoso. Qual que é a música? Tá Tudo Errado. Tá Tudo Errado, Gustavo e Jessé pra vocês no programa Carlos Pitti. Diga olhando em meus olhos que não sente amor por mim. Que eu te deixo, vou embora, tudo acaba aqui. Mas se não for isso o que o seu coração quer, toma coragem e me assume de uma vez. Do que adianta joias raras? Do que adianta o dinheiro? Do que adianta tudo isso se não tem amor? Pra que mentir que é feliz? Pra que fingir que está bem? Se o seu amor sou eu e não há lugar pra mais ninguém. Tá tudo errado, só você finge não ver. Estou no fogo cruzado entre o amor e o poder. Tá tudo errado, sei que é difícil encarar. Não tenho carro importado, mas tenho amor pra te dar. Pra que sofrer, tentar viver de ilusão? Pois se quem manda no amor é o coração. Tá que adianta joias raras? O que adianta o dinheiro? O que adianta tudo isso se não tem amor? Pra que mentir que é feliz? Pra que fingir que está bem? Se o seu amor sou eu e não há lugar pra mais ninguém. Tá tudo errado, só você fingir não ver. Que é difícil encarar. Não tenho carro importado, mas tenho amor. Tá tudo errado, só você finge não ver. Estou no fogo cruzado entre o amor e o poder. Tá tudo errado, sei que é difícil encarar. Não tenho carro. Pra que sofrer, tentar viver de ilusão? De ilusão. Pois se quem manda no amor é o coração. Eita, mandando, coração apaixonado. Ó, o Flavinho também só gosta dos modos do coração, né? É, bicho é apaixonado demais, né? E ele produziu também, né, o DVD de vocês? Produziu o DVD. CD e DVD, né, que tá aqui, né? CD e DVD, tá maravilhoso. O pessoal pode... Ele foi gravado em Piracicaba? Piracicaba, no Teatro Municipal lá. Uhum. Teatro da Unimep. É, Unimep. Certo. Uma infraestrutura muito bacana lá. Tá, contou tá com a participação de vários músicos aí... Já bem calejado na noite aí. Inclusive, o que é muito importante, né? O irmão do Flavinho também participa, tem o sanfoneiro de Marquinhos, Garoto. E alguma participação de artistas em especial, não? Não. Lembra do Flavinho, né? No bandolim. Medley. Ah. Como um músico. Isso. Ah, tá, entendi. Diretamente de Piracicaba, Gustavo Gessé. O que vocês vão mostrar pra nós aqui, pra gente fechar essa primeira mostrar parte? Mostrar uma música... Que eu também escrevi um pedacinho dela lá. É? Chama Alucinado. Alucinado? Porque quem escreveu outro pedacinho? Outro pedacinho foi o Alex Torricelli, amigo nosso. Como é que é escrever um pedacinho de música e compor um pedacinho? A gente, às vezes, tá muito empolgado e vai indo, de repente... E trava. Né? Fica, dá um sinal vermelho, caramba, agora vamos... Lança umas palavras. Vamos chamar os universitários agora. Então vamos lá, vamos mostrar como é que ficou um pedacinho com outro pedacinho, né? Isso. Meu coração não sabe como te esquecer. Me vejo a todo instante pensando em você. Ainda sinto seu perfume solto pelo ar, aumentando o desejo de querer te amar. Jurei que nunca mais ia te procurar, mas o meu coração teimoso insiste em te encontrar. De onde vem essa vontade louca que domina e vai entrando pelos poros que me alucina? Eu fico muito louco, chego a delirar, querendo o seu corpo, querendo te amar. Eu fico muito louco, chego a delirar, querendo o seu corpo, querendo te amar. Ainda sinto seu perfume solto pelo ar, aumentando o desejo de querer te amar. Jurei que nunca mais ia te procurar, mas o meu coração teimoso insiste em te encontrar. De onde vem essa vontade louca que domina, que vai entrando pelos poros que me alucina? Eu fico muito louco, chega a delirar. a dupla tem quanto tempo de estrada? 5 anos já. 5 anos. E esse é o primeiro o trabalho ou não? Primeiro DVD. A gente chegou a gravar um CD, mas não chegou a trabalhar aí. Ah. Até com o nome antigo, né? Luiz Gustavo Gessé. Ah, tá. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal de Piracicaba, a gente já fez vários programas, né, de TV por lá também, já fiz show junto naquela região também, mas um abraço ao Vinícius, né, grande parceirão nosso da Onda Livre, inclusive ele tava com, não sei se está ainda com uma cantora que gravou uma música minha, né, um abraço, né, é que gravou música Calendário, né, Lia Pequeno, um abraço ao Vinícius, deve ser, conhecido de vocês também ou não? Opa, amigão nosso. É? E toca vocês lá na rádio ou não? Tocando. Ô Vinícius, vamos tocar os meninos aí, Vinícius. Bom, e o que aconteceu de bizarro nesse tempo de 5 anos aí? Deve ter um encrenque que vocês entrarem, né? Sempre acontece, né? Isso aí, sempre a gente vai renovando. Né? E a mais engraçada, o que rolou? Ó, tem uma que ficou pra história, assim. Uma vez a gente estava numa cidade do interior aí, e tava tocando um rapaz com teclado na praça, assim. É. E aí, na verdade, assim, os meus pais eram de Minas, né? E aí nós fomos passear, não fomos pra tocar nada, fomos pra curtir uma festa, né? Uhum. E aí chegando na festa lá, né, você já vê aquele furdunço lá, o rapaz tocando, pô, vamos cantar uma lá, vamos. Será que alguém tem violão aí pra testar? Aí foi, eu ando um quarteirão, até que alguém falou, não, o padre tem, né? Estamos lá na igreja que tem um violão lá. Aí, vamos correr lá então, né? Chegamos lá, o padre. Sem de boa vontade, não, pode pegar, né? Pegamos do jeito que achamos lá no case, tudo na capa. Nem subimos no palco. Oh, beleza, tem cabo aqui já. Aí, tá bom. Agora os meninos lá, era Luiz Gustavo Gessé na época, né? Vamos fazer uma música pra vocês, né? Tirei o violão da capa que tinha 3 cordas. Aí. Não rolou, show. Aí você tem que afinar a moda lá brimbal, né? Você falou do case e lembrei da história do case, né? Então morreu um cara muito conhecido lá do, se não me engano, do rock, mas enfim, é piada, não vale, qualquer coisa, né? O cara era um músico lá conhecido, aí passava assim, daí colocaram o caixão dele lá e começava a passar os músicos, todo mundo homenageando o amigo, né? Olha esse cara aqui, que triste o cara se foi, mas foi um grande músico. E outro, não, esse cara tocava muito. E outro, esse cara cantava muito. E passava outro, nossa, cara, esse cara fazia músicas bonitas. E passou um, o cara tava viajando, tava, sabe, um cara zen, assim. Nem sabia mais o que falar, né? Que todos os elogios já tinham falado, né? Ele passou olhando pro cachorro, pro caixão e falou assim: altos case, mano. Case humano é duro. Pra quem tá aí assistindo o programa, pra quem tá ouvindo, pra quem tá acompanhando o programa Carlos Pitt, quer saber mais sobre vocês, quer levar o show de vocês, quer conferir as novidades, enfim, agenda, redes sociais, contato, como é que faz? O pessoal pode acessar o site www.gustavogessé.com.br, Gessé com G. Uhum. O pessoal pode também seguir no Twitter, @GustavoGessé, acompanhar no Facebook, né? Procura lá Gustavo Gessé. Uhum. Deixar o telefone também, né? Por favor. É o 19-7807-3595. Repetindo aí para quem está acompanhando o programa. 19-7807-3595. Então tá bom. Gente, olha, quero agradecer vocês aqui por terem vindo diretamente de Piracicaba. Um abraço, Piracicaba, cidade. Você sabe que eu fiz uma música que se chama Eu Vou para Piracicaba. Você fez mesmo? Fiz. Faz tempo que eu fiz essa música. Na verdade, assim, eu ia para o Paraná e eu sempre passava por aquele ônibus assim... acho que era São Miguel do Oeste a Piracicaba. Aí eu falei assim, mas é da música, cara. Eu vou pegar a estrada, vou ver meu amor que está longe de mim lá em Piracicaba. Eu sou um apaixonado que atravessa o estado pra ficar nos braços da mulher amada. Bacana, mas você não chegou a... Não gravei ainda, rapaz. Agora tava lembrando Piracicaba, essa música eu fiz pro pessoal. Me deu a ideia de fazer, eu fiz essa música pro Piracicaba. Bacana, né? Gente, obrigado mais uma vez, hein? Deus abençoe vocês. Sucesso, viu? Sucesso pra vocês também. E a gente tá muito feliz por estar aqui. Verdade. Olha, vamos fechar aqui agora mostrando a música de trabalho de vocês, que é no DVD, gravado em Piracicaba. Vamos lá. Isso. Qual que é a música? Vamos tchutchar? No DVD em Piracicaba com essa moçada aqui, ó, Gustavo e Gessé. Valeu, gente! Fechando, confere aí! Vamos tchutchar, solta o seu pote na bolsa.

tvcp1.com, www.tvcp1.com, no meu site carlospit.com, no blog carlospit.blogspot.com, via Facebook, os links lá no Twitter também, tá bom? Agora tem a Miroca trazendo as novidades dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Vamos às notícias que foram notícia essa semana. E a história do cantor Rick, que por 20 anos formou dupla com o Renner, vai virar livro e filme. Em novembro sai a sua biografia, Minha Obra, Minha Vida. Até o final do ano, a intenção é que o projeto também vire filme. Rick foi um dos compositores mais gravados e que mais faturaram com direitos autorais nos anos 90. Ai, a bendita música Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, de João Lucas e Marcelo, é uma das mais tocadas do Brasil. Se não está nas rádios, o hit invade os nossos lares, pela TV, pelos comerciais e por onde for possível. Ah, e aguardem que ela será a base de muitos jingles de políticos pelo Brasil afora. Mas tanto sucesso assim tem deixado muita gente aborrecida com a música. Como é o caso de Luciano de Camargo, que desabafou no Twitter quando retuitou uma foto com frases ofensivas a Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Ah, também não é pra tanto, né? A criançada gosta tanto. E em meio à Olimpíada, o Brasil vem se preparando para a Copa de 2014, que será aqui. E a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da Copa de 2004, planeja eventos paralelos durante o campeonato e pretende montar grandes arenas nas cidades que vão sediar os jogos da Copa para a realização de FanFest. São espaços que servirão para exibição dos jogos em imensos telões e shows com os maiores nomes da música popular brasileira. Os sertanejos Gustavo Lima e Luan Santana já foram contatados e confirmaram presença. Victor e Léo e Jorge Matheus também já foram sondados. Outro que já confirmou presença foi o pagodeiro Tiaguinho. Bom, e esses prováveis espaços que abrigarão os fanfestas são a Praça da Estação de Belo Horizonte, a Esplanada dos Ministérios de Brasília, o Parque de Exposições de Cuiabá, o Parque Barigui de Curitiba, o Largo Glênio Pérez de Porto Alegre, a Praia de Copacabana do Rio e o Vale do Anhangabaú aqui em São Paulo, só para citar alguns, né? O que não poderá acontecer, conforme publicado em Jornal Carioca dessa semana, é o Gustavo Lima dividir o palco com Michel Teló. É, os seus empresários pedem aos contratantes que Michel Teló não seja convidado para cantar na mesma noite de Gustavo Lima. Quem te viu e quem te vem. E Luan Santana comemora, pois seu novo clipe, Te Vivo, já ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações no YouTube em menos de uma semana. Neste videoclipe, Luan precisou envelhecer cerca de 50 anos para contar uma história de amor com a música. O que eu mais gostei no clipe foi ver o Luan penteadinho. Tá uma graça. Mais lindo também está o clipe de Carlos Pitt cantando Eu Sou o Cara. No retorno ao romantismo, Carlos Pitt gravou essa música apenas com acompanhamento de um piano, num momento bem intimista e ficou lindo. Ainda não viu? Acesse www.carlospitt.com e também no www.tvcp1.com e veja o clipe e também as entrevistas que rolam aqui no programa. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Beleza, Miroca, com a gente aqui sempre trazendo as novidades. Agora deixa eu trazer o seguinte: as músicas que eu componho e eles gravam, pra você ouvir, pra você conferir aqui, ó. Neto e Breno, música de autoria minha. Alô, Minas Gerais. Foi pra Minas Gerais, Neto e Breno. Foi pra Minas Gerais, foi pra Minas Gerais. Não esqueço dela, só penso nela, eu vou atrás. Foi pra Minas Gerais, foi pra Minas Gerais. Tô sentindo saudade, não falta vontade de morar atrás. Ela saiu de São Paulo, foi matar a saudade. Foi rever os amigos de sua cidade. Só que tá demorando, a vontade é demais de ir embora agora, pegar a estrada pra Minas Gerais. Só que tá demorando, a vontade é demais de ir embora agora, pegar a estrada pra Minas Gerais. Foi pra Minas Gerais, foi pra Minas Gerais. Não esqueço dela, só penso nela, eu vou atrás. Foi pra Minas Gerais, foi pra Minas Gerais. Tô sentindo saudade, não falta vontade de ir embora atrás. É isso aí, Breno, a saudade tá demais. Vou pra Minas Gerais atrás dela. É isso aí, Neto, só se for agora. Foi pra Minas Gerais, foi pra Minas Gerais.